para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, que ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, com o poder do ar. O universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Zé não vou surpreender. Freezer esteve encurralado no inferno durante muito tempo, mas mesmo assim conseguiu aumentar o seu poder de forma extraordinária e matou um por um todos os assassinos do Universo 9. A crueldade de Freezer continua a não ter limites. Enquanto tu estiveste no inferno, eu tive de lutar contra os guerreiros mais fortes de outros universos. Não és o único que se tornou mais forte. Da próxima vez que tu matares alguém à minha frente, vais pagá-las. Estás a perceber? Mas Son Goku conseguiu dominar Freezer, tornando-o o décimo membro da equipa. Entretanto, no mundo do vazio, a arena para o torneio do poder está terminada. A batalha para decidir o destino dos universos está prestes a começar. Chegou o grande momento para o mundo do vazio, com o destino do universo em jogo. Então esta é a arena do Torneio do Poder? Oh, parece demasiado simples, vocês não acham? No combate para saber quem é o mais forte, a decoração da arena não é o mais importante. A ter de lutar pela sobrevivência, este combate vai ser um espetáculo muito violento. Tu achas que esta arena vai conseguir sobreviver até ao fim? Vocês não precisam de se preocupar. Hã? Oh? É um prazer vê-lo, grande sacerdote. Então, e afinal, onde é que está o grande Zeno? Enquanto não chegarem as restantes equipas, os dois Zenho estão a descansar na antecâmara. Eu estou ansioso para ver o torneio. Eu também. Vamos ter de esperar. Já agora? Parecem todos preocupados com a resistência da arena do torneio. Eu quero dizer... A arena de combate foi feita com pedras de Kachima, a liga de metal mais dura de todo o Universo 7. Não precisam de se preocupar com isso. Já estão mais descansados agora? Estou a perceber. Gostavam de estar à arena antes do torneio? Zenho está um pouco aborrecido, à espera que o torneio comece, e acho que está a precisar de uma diversão. Nós não queríamos incomodar. Isso parece-me ser uma ideia muito interessante. Deus e Une? Sim, é uma ideia magnífica. Como assim, Liquir? Esta é a melhor forma de mostrar ao Zenho que os nossos universos são de facto melhores que os universos participantes. Percebeste, homem? Mas, grande sacerdote, eu... Está tudo bem. Estejam à vontade. Junta-te a nós, Araque. Seguimos as regras do torneio, certo? Preparado! Já sei como é que isto vai acabar. Estão todos preparados para o combate? Preparado! Comecem! Eles não estão a exagerar um pouco. Muito bem, acho que já é o suficiente. Sim! Sim, bem, foi exatamente o que eu esperava. Vocês ajudaram a perceber que ainda tem de ser melhorado. Muito obrigado. Olha lá, e quanto ao Zenho? Ele está satisfeito com esta demonstração? Oh. O Zenho está a dormir a sesta neste momento. E já agora, acredito que reparem a arena antes de o torneio começar e reforcem as zonas mais destruídas. Vá, despachem-se. O quê? Sim, é melhor repará-la. É claro. Eu vou estar muito ocupado a receber as equipas. Se não se importam, eu vou ter que me retirar. Ah, quem diria que um dia iria voltar a ver estas caras? Não tenhas ideias de te armar engraçadinho, senão vais ver quem manda aqui. Eu sei disso, Bills. Esse aldeão já senta-te que nem uma luva, Freezer. Tenho a certeza que assentaria muito melhor em ti. Posso oferecer-te se quiseres. Oh, deixa a provocação chata. Eu não ligo nenhuma ao que eu acabei de dizer. Freezer, para já com isso, está bem? Pois eu avisei-te que não aceitaria ordens da tua parte. Son Goku, tu vais mesmo juntá-lo à nossa equipa? Não se preocupem, eu vou mantê-lo na linha. Não temos ninguém para substituir o Bubu, não é verdade? Yamcha, lamento imenso que não te tenham escolhido para fazer parte da equipa. Ah, sim, pois é, sabes, eu adorava ter sido escolhido. Vá. Agora que estamos todos reunidos, eu vou explicar a estratégia para vencermos. Estão todos ouvidos? Sejas parvo, pá, nós não precisamos de estratégia. Acorda, meu, só temos que despachar os mais fortes primeiro e está a ganho. Mas, Vegeta... Não se esperava outra coisa do Vegeta. Eu vou dar-vos a minha opinião. Vegeta, tu não estás a perceber. Se este universo desaparecer, o Trunks e a Bulma também desaparecem. Acorda! Nós já tivemos problemas no passado, mas a verdade é que para ganhar precisamos de trabalhar em equipa. O Son Gohan tem razão. Não sabemos que tipo de adversários vamos enfrentar. Eu vou ouvir o que tens a dizer. O Torneio do Poder é uma luta pela sobrevivência entre 8 equipas de 8 universos. Mantenham-se juntos como uma equipa e poupem as vossas energias. Lutem juntos quando um adversário se aproximar. Não tentem lutar sozinhos. Se surgir um adversário, lutem 2 contra 1. Se surgirem 2, lutem 3 contra eles. Ah? Mas eu acho essa lógica um bocado injusta. Ah? Os guerreiros do espaço são uma raça de guerreiros orgulhosos. Não confiamos em números para vencer um combate! Justo ou não, o que interessa é conseguirmos a vitória! O Son Goku e o Vegeta são guerreiros do espaço até ao Tutano e estão ansiosos por este combate. Eu já percebi tudo, Satã. Vamos tomar as rédeas e obrigá-los a trabalhar em equipa. Fofuras! Está quase na hora! E eu não quero ver comportamentos egoístas naquela arena, perceberam? Então agora, se não se importam, vamos todos dar as mãozinhas para fazer um círculo de energia. Não me digam que ainda vou ter de dar a mão ao Freezer. Muito bem, pessoal. Vamos lá a isto. Ei! Toca a despachar. Temos de nos juntar num círculo para o teletransporte. Mas eu tenho mesmo de dar a mão ao Freezer. Tens assim tanto medo de mim, Vegeta? Ai! Querem parar com isso? Acabamos de falar em trabalho de equipa! Pronto, estás satisfeito? Raios! Grande sacerdote! Os guerreiros da equipa do Universo 7 estão reunidos! Percebido. O destino do planeta, não, do universo todo, está nas mãos deles. Estamos todos a contar convosco. Oh, parece que a arena ainda está em construção. Olha para ali. Mas por que é que estão os deuses da destruição a fazê-lo? Ah, olha, olha, estão a chegar as outras equipas. Olha lá, nós não podíamos ter sido teletransportados sem darmos as mãos. Oh, insensível! Foi uma maneira de unir a equipa! Como assim? Tu ias provocando uma guerra na equipa! Venham cá imediatamente! Eu não consigo ver nada. No torneio do poder, os guerreiros que saírem da arena de combate são eliminados! E caímos assim no vazio? Podemos sempre voar, não podemos? Podiam, mas neste caso será impossível. A sério? Deixa lá ver isso. Ele tem razão. A arena é um ambiente controlado para vos impedir de usar técnicas como o voo. O objetivo é atirar os adversários para fora da arena. Oi, aqueles tipos estão a voar? Ah, sim, mas aqueles são como os passarinhos na Terra. Têm asinhas para voar. Para tornar tudo muito mais justo, cada guerreiro vai sentir a gravidade do seu planeta de origem. Hã? Bem, Bills, acho que é melhor irmos para a nossa bancada. Espero que aguente com o peso. E porquê é que estás a voar? Só os guerreiros do torneio é que não podem voar, Bills. Eu desejo muito boa sorte para todos vocês. Sim, podes deixar connosco. Oh! Tu és do Universo 6. Mas isso então quer dizer... Oh! Hit! Também vieste! Já faltava! Mestre! Olá, como é que tens passado, Vegeta? Não me chames mestre. Olá, Kaba, está tudo bem contigo, rapaz? Sim. Olá, olá, olá, quem são elas? Ah, sim, esta é a Caulifla, outra guerreira do espaço. Uau, uma miúda guerreira do espaço. Muito prazer. Caulifla, Vê se acordas! Nós estamos aqui para decidir quem é o mais forte entre todos os universos. Tu és igual a mim, não é? Quem é o mais forte entre todos os universos? Califla. Tu também és uma guerreira do espaço? Sim, esta é a Kale. Eu... Está tudo bem contigo, tartaruga genial? Vais ter de lutar contra mulheres, sabia? Ai. Tu não te preocupes, Krillin. Eu já trabalhei muito para ultrapassar os desejos da carne. Oh, céus! Aqueles malditos do Universo 7! Não te preocupes com eles! Como assim? Tens de confiar nos nossos rapazes! Que interessante! Nós somos realmente muito parecidos! Tu também gostavas de liderar através da força? Sim, claro! Acho que nos vamos entender! O que me dizes? A juntarmos as nossas forças? Tudo bem, é uma ótima ideia. Grande sacerdote, a equipa do Universo 11 também já está reunida. Muito bem. Esta energia. Quem é que são estes tipos? Os adversários do Universo 7 são cá uns fracotes. Estão com medo daqueles tipos. Como é que é? Calma. Eu vou lá cumprimentá-los e dar um abraço. Não, pai! Olá, já chegaste? Caro Son Goku. Ora, então vamos lá terminar o que começámos da última vez. Son Goku, nós estamos aqui com o futuro do Universo 11 aos nossos ombros. Não me interessam as pequenas rixas privadas, fiz-me entender? Mas, Topo, nós vamos encontrar-nos na arena? Quando lá chegarmos, resolvemos isso. Ora, então... Desapareça. Quando é que tu... Ele está satisfeito com esta demonstração? Vamos despachar a reconstrução. O que é que se passa? Mas ele nem sequer se mexeu. Ele conseguiu perceber a trajetória dos blocos. Este não vai ser um adversário normal. Só falta mais este. A arena está terminada e todas as equipas dos universos já estão presentes. Universo 2. Portanto, esta do Universo 2 é um Yardratiano. Os que usam o teletransporte. Vamos ter de ter cuidado. Universo 3. Universo 4. Parece que aquele universo só tem 8 adversários. 1, 2, 3, 4, 5... Tu tens razão. Só 8 adversários? Como é que pode ser? Mas isso quer dizer que 8 chegava? É muito fraco, mas sinto 2 presenças. Universo 6. Universo 7. Universo 9. Universo 10. E para terminar, o Universo 11. Parece que todas as equipas têm adversários extraordinários. Pois têm. Não entrem já em pânico. Nós temos de nos juntar para fortalecer a nossa defesa. Se os adversários se aproximarem, temos de trabalhar juntos enquanto equipa. Para com isso. Pois eu ainda vou pensar nisso. Ah? Nem sequer vale a pena dizer nada. E agora umas palavras de agradecimento do grande Zen Ho. Por favor, aguardem silêncio. Olá a todos! Obrigado por terem vindo! Nós estávamos ansiosos por vos ver! Por isso queremos ver um torneio entusiasmante! Muito obrigado pelas belas palavras de agradecimento. E com a arena reconstruída, os 10 guerreiros de cada universo estão finalmente reunidos. Eles vão enfrentar-se para evitar a destruição dos seus universos e decidir quem é o maior guerreiro de todos. Será que Son Goku e os amigos do Universo 7 serão capazes de vencer? O torneio do poder está prestes a começar. 100 taques. 48 minutos para ver quem vai decidir o destino dos universos! É inacreditável a energia e a força com que os adversários estão a lutar. Quem és tu? Estás a tentar atirar-me para fora da arena? Estás a brincar? Há tantos adversários com quem quero lutar. Não vou refriar a minha força. No próximo episódio de Dragon Ball Super Sobrevivência, o torneio do poder começa finalmente. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.